Perguntas que não querem calar. Qual a diferença entre veado e homossexual? Homossexual é quando é seu filho. Quando é o filho do vizinho, é veado mesmo. Perguntas que não querem calar. Quando é que você sabe que sua cara é cheia de espinhos? Quando um cego consegue ler nela. Perguntas que não querem calar. Como é que se faz um monte de velhinhas gritar merda? É só gritar bingo! E atenção! Vai começar o sensacional concurso para ver qual é a melhor polícia do mundo! Estão na disputa a Scotland Yard representando a Inglaterra, a SWAT representando os Estados Unidos e a PM de Diadema representando o Brasil. Agora o juiz vai explicar a prova. Eu vou soltar um coelhinho no mato. A polícia que conseguir recuperá-lo no menor tempo será a vencedora. A primeira a realizar a prova é a Scotland Yard. O juiz solta o coelhinho e os agentes britânicos vão pro mato atrás do bichinho. Eles estão investigando com lupas, microscópios, verificando impressões digitais. E atenção, eles levaram apenas 50 segundos. Fantástico, pessoal! Agora é a vez da SWAT! O juiz solta o coelhinho e sai um comando especial da polícia americana com equipamentos eletrônicos moderníssimos! Raio laser, helicópteros e o cacete! Atenção, muita atenção! Eles estão voltando, minha gente! Eles levaram apenas 45 segundos para achar o coelhinho! Incrível! Chega a vez da PM de Diadema! A PM é o Brasil, minha gente! Vamos torcer juntos! Atenção, minha gente! O juiz solta o coelhinho no mato! Um sargento gordo e bigodudo entra no mato! Ei, peraí! O sargento já está voltando! Sensacional! A PM de Diadema bate o recorde dos americanos! Eles acharam o coelhinho em apenas 15 segundos! Peraí, o sargento tá carregando um porco! Um porco todo ensanguentado! Como é que é o bichinho? Tu é um porco? Não, eu juro que sou um coelhinho! Eu juro que sou um coelhinho!